só vocês. Hoje eu vou cantar e vou declarar pro mundo escutar o quanto eu amo você. Hoje eu vou e vou declarar. Teu lado.